que tentar. Vou curtir o pitbull pra me convencer. Vou te dar mais uma chance pra não te perder. Esse é o Robertinho, caralho, só lança as bravas. Aqui é o DJ Alexander, é responsa. Sua história não convence, não vou mais demar. Pois agora tenho outra pra ver seu lugar. Eu fiquei enfurecido, fui a outra chave. Aí eu encontrei alguém que preencheu meu coração. Que tem.